consegue, comprou a sua e agora vai pro cruzamento, vai confirmar. Ai, que graça, muito bagulho. Gol 864, decolagem autorizado no 0, 140 com 10, nós. Central, decolagem no 0, gol 864. Alô, 2232, Ana Bela, Lebrão, Pró. 3226, Alfa Juliette para o 03. Alfa Juliette para o 03, 332, Ana Bela. Tem dois equipamentos, rádio é bom? Monitor 1234 e 198 na fita do controle. O mais 8 é um belo. Relacionamento de motáxi quilológico. Tô na 6356. 6356, ajuste ano 04, reporta 3 checados. Acerta a mão, né? 1864, decolado 27, 198, boa. 198, obrigado. Essa autorização, nível 380, já acaba com agora. Então, meu senhor, papai Juliette, boa tarde, confirma o pátio que se encontra no pista da Gol. Ok, estamos no pátio da Aerofácil, a decola da 1-7. Sim, senhor, bravo Juliette, o meu autorizado. Então, se você disser o senhor, papai Juliette, e eu preciso 4-4, nada. Decola a pista no 7, com o direito, saiu da alta, é o Sambi 10, controle 1, no 9, acima 8, acima 5-4, senhor, papai Juliette. Confirmando o nível 3-7-0-6-0? 3-8-0. 3-8-0-4-4, recordo 1-7, com a direita após da L-B-10, também 1-8 com 3-4-4-4, com a direita após a Juliette. Que visual liberou o eixo, confirma a intenção do sobrevoo? Vai ser sobrevoo aqui em busca vida, retornar em seguida. Ciente. Torre, boa tarde, eu estou matando Victor aqui, Rogel. Torcendo, Victor, que legal. Está no 43, 5, mais 10, só o do pátio até o 43. Logo põe o avião com a curva final em AMT. Lima aqui de novo, autorizado, Quebec, Mike Lima, Lima Solo, 2-1-1. Táxi, CPD de 1295, Altena Campeões. Autorizado táxi, Índia, Ponte Paredão, 02-35, Grigal 04, Xenema 24. 7-2-9-5-4-0-1-2-4. Lima, Lima, Vitor, tá nosso escudo azul 4463. Do direto e o conto. 6356 solo aos 31 na direita, 21. Salvador, Boa tarde, eu sou o Papai Romeu, Papai Juliette. Fala só, né, tô no site da Aeros, tá? Tá, Papai Juliette, autorizado, chama tá. Papai, tá, Papai Juliette. Juliette, apitando, fala um helicóptero. É um Robson 44, tá à esquerda do eixo de decolagem no litoral, não interfere na sua decolagem, decolagem autorizada, Ventura 50 graus, 10 nós. Quatro ajustes, vai seguir o Avianca, ponto 0295, 9134. Coloque na minha 36. 36, Alfa, Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, portão 1.1. Compete aproximação, Juliette, chama pelo Salvador 28, do sinal 95. Volta ao 5. Pronto, não? Possível, vimos no gol. Ah, eu tô acompanhando o localizador, até a questão da depois no salto a partir do marcador externo. Aponta cancelamento, ajuste 1014, Lima do Lula. Tá. Será 63 com meia, reponta antes da Juliette. Ah, 24, ponto para a próxima, boa tarde. Boa, 254, Lima, tem o zero. A minha Lima tem, 254. Alfa Romeo Juliette, ação, 1232, 098, boa. Boa, 098. Isso aí, Papa Romeo, tem a preparação na aeroporto. Bom, tem no 43, ele é no Kilo Delta. Vitor Kilo Delta. Ah, firma de vista Kilo Delta, já está pronto para copiar com a antena. Bom dia, está lá. Entendido, bom dia, Jesus Alap, Vitor Kilo Delta. Autorizado as antenas, a cola pistão zero, curva direita, saída da porta. Após, direto em rota. Controle 1, 9, 8, oceana 55 no corte. Com a terceira autorizada, o bonde da Lapa, decola 1-0, direita a rota. O transporte 55 no corte. O controle já está direito. A porta, novamente, está 3. Novamente para o acionamento técnico, se eu quiser. Camareta, né? Oceano 63 com medo, 2 Charlie 402, no ingresso no 43, após o segundo autorizado, portão 1-1, 3 com medo. Ok, 72, traço, no apagado, 1-1, 1-1, 1-1. Presente a mão? Presente a mão, descida para o 050, bateria do 2230. Presente a mão, desce até o 52230. Polo 864, suba restrita 190. Polo 90, passa 154. 864, suba restrita 190. Polo 90. 4. Azul 9134, ali aí mantém o 90 após a Avianca. Após a Avianca, ali mantém o 93 padrão. Força 320, pode prosseguir 2-0. Felicido para 2003, livre LS, aqui para 1-0, chama estabilizar no outro, último é 1-0-1-4, 3-2, 9-0. 614-3-0-0, desce a 2-0, autorizado de LS. Boa noite, 864, chama centro Recife, em 1-2, 1-2-5-4-5, alternativa 2-6, subindo a 1-9-0. 2-5-4-6-2-6-1-9-0, Recife, obrigado. Nosso escuto azul 4463. Mantém 180, agora 55 milhas sudoeste de Salvador. Posicionamento encerrado. Chame o controle. Leo, frequência 120 para 1. 201, grato, uma boa tarde, azul 4463. Controle passarelo 2230. Passarelo 2230, 2230, seria possível o pouso na 17 em Salvador? Boa tarde. Motor Oceano 254, qual é o nosso escuta? Boa tarde. Ana 254, contato uma dama decolagem, tudo mantenha o 360. 360, procedente Madeira presente? Aguarde, Ana 254, inicialmente compro o fluxo lateral de saída. 360, com potência lateral 62, 64. E aqui é o voo direto pro básico, Distrito 260. 7, o Cobb, confirma? O Vave, Papai Uniforme, Bravo, Alfa, Vitor. Distrito 260. O direto, capitão. Distrito 260. Romeu Oeste da Guarda. Lima Zulu Golf, solo, aos 3 meses, direito Papá, frequência livre estacional. O Serra Papá Juliette, observa o Charlie 402 parqueando neste pátio, após o mesmo, chama na Papá. Serra Papá Juliette. Papá Juliette, você vai falar. Após o Charlie 402 parqueando nesse pátio, está autorizado. O táxi se chama na Papá. É, positivo, após o Charlie está autorizado a chamar. Ah, positivo, após o tráfego está entrando, o administrativo vai chamar na Papá, o Charlie pode dar. Firmo. Azul 9134, decola os 37, 198, boa. 198, boa. É o senhor Oscar Vitor? Confirma as informações? Sim. Outra está 340 para a Vitória. Rota do ano de voo, apesar do 44 da EL. Posição BTS 5556 no controle. No transponder, controle 119 decimal 80. Complete a aproximação e S chama a torre salvador em 18 decimal 9. 18 mais. Prossiga o que o meu mestre. Ciente, aguarda o táxi. Juliette, esquerda, via pista, porta alinhada para o outro assento. Ok, esquerda, via pista, porta alinhada, porta alinhada, porta alinhada, porta alinhada, Michael, Michael, cruzou a cabeceira 28, seguindo para 35. Ciente, terceiro cruzo direto no punch? Avião. Tá, inicialmente, final da 35 para pouso parado e táxi a baixa altura, ok? Tem o tráfego da tanque contra o final da zero. Ai, que é. Então, 3290, por Salvador. Agora sim, tráfego escuro. Ciente 3290, ajuste 1014. Check trem, voo autorizado na zero, vento 150 graus, 08 nós. Ciente livre pouso. 3290, 1014. Informação, helicóptero à direita, para pouso para na cabeceira 35, não interfere a sua aproximação. Ciente, 3290. Afirmo, que não é lógico. É o número 4 no momento para decolagem da 97. Não tem visão, por gentileza, na saída? Mantendo o vento inicialmente na saída? Bom, afirmativo, 200. Deixou até 210, por gentileza. Até 210, estamos até 210 agora. Deixou, mantém. Até 210, então. Controle 1, 9, decimal 8, assina 01, não erro. 01, ponto feia. 19, 8, controle, 02 a bordo. Autorizado de nível, pé, 17, direita. Até essa tela. Confirma o PV e modifica para o padrão 01, 2, 3, que não deu certo. 01, 2, 3, o padrão está com 02 a bordo. Para cruzar com todos os nossos carros, que não deu certo. Quebec Serra, acionamento autorizado, guarda táxi. Pátio. Mike Wolfmack, dá presente, pátio 5, tem as tuas aeronaves ali na taxiway, papá. Ah, graças. Papá, o meu Serra, pátio 10, alinhado, pronto, na 17. Check-tac. Executando, por favor. Vou bater o nível 010 ou velocidade 010, ok? A velocidade. Afirmativo 010, distrito 260, direto, check-tac. Está cruzando com o tráfego agora, 270, tráfego para 8.000. 7, tá. Oscar Vitor? Seguinte, mantenha a posição agora. Serra Papai Juliette, decolagem autorizada na 7, vento 140 graus, 10 nós. Entrando na 7, Papai Juliette, Serra Papai Juliette. São Salvador, 73290. 3290, taxi de Alfa, reportante da Juliette. Então, Papai Juliette, 73290. O senhor está no controle 5 minutos interno que decola o senhor. Então, será preferido quem decolaria que está lá no Pátio 4 primeiro. Serra Papai Juliette, decola os 42198, boa. Boa noite, controle agora, obrigado. Bom dia, boa tarde. Para o saco. Autorizado táxi índio, com espera do 08885 e 0104 ou 2097. Comigo 14 e até posso fechar uma 285. Zero para 5000, conforme já instruído. Afirmativo, fechou. Serra Papai Juliette, sobe 380, filha da Elza. 380, filha da Elza, Serra Papai Juliette, obrigado. Juliette, essa tango chama agora Recife, no 288, confirmando a frequência, no 3325, alterna no 251, Juliette, essa tango. 3325, 251, Juliette, essa tango. E a propósito, está liberada a vantagem, ok? Sérgio, Juliette, essa tango. Chama 6254, chama agora, Recife no 3325, alterno 251. São 3325, 251, por 6254, direto. Radio Beacon, out of service, over the control, 1-4-9. Faz o backtrack e mantém a posição na Quebec, aguardando a liberação do Texul Papá. Serra Oscar Vito, via pista, reporta alinhado e pronto na sede. Mantenha na 02067. Olhar, manter com o 03. Pode dar, obrigado. Tráfego Salvador, uma boa. Gol 1867, 1 quilo, solicitação Brasília. 1867 Brasília, 360, via Vesulo no 7, autorizado, decola a pista no 0, curva direita, saída a bom, eleve, controle 1, 99, 8, 5, 5, 6, 0. localizado, Brasília, no 360, Vipers Zulu 17. Decola da 10, curva direita, na Arbor, posição 11, 198, controle, 560, transponder, gol, 18, né? 80, puxa, bota. Temos convite do colégio autorizado, 17, vento 150 graus, 2 anos. Obrigado, colégio 17, de estacionamento na posição 8, azul, 4089. 4089, autorizado, puxa, bom ataque. Autorizado, puxa, para ataque, azul, 4089. Gestando para 2014, autorizado ILS por 2779. Esquerda via pista, porta aliada e pronto. Ok. Aqui o que vai ser a taxia, a Itaúa, o companheiro liberado na Oscar para dar ingresso ao amigo aí na Papá. Estabilizado, passarelo 2230. 0, chama a posição 1895. 1895, obrigado, Batete. Obrigado. Sou Salvador, boa tarde, passarelo 2230. 2230, 1014, continua aguardando autorização de pouso. Consegue na aproximação, possibilidade de pouso no Lomo 7, ó. Um alinhado e outro para do colégio Lomo 7, mantém a aproximação para 10. Mantém a aproximação, 2230. Alô, Juliette Romil, cruzamento autorizado, papá, frequência livre estacionar. 2065 da Vuda, colégio autorizado, 0950 graus, 08 nosso. 2067. Firmo, 2067, autorizado do colégio, 0150 com 8. Autorizado. Seja iniciado de imediato? Autorizado na 7, vento 150 com 8 quilos, nome Oscar. Backtrack chama na papá, pronto. Backtrack, alinha e mantenha no 7, aquilo que vai ser. Passaria 2230, informa o tráfego do color da pista 17, não interfere na sua aproximação. Pista na 0 livre, pouso autorizado, 52 nós. Pouso autorizado no 0-7 do tráfego 2230. Nome Oscar, decola aos 50, 19,8, boa. 19,8, grato, Ronaldo. Meu nome 067, decola aos 50, 19,8, boa. Controle 19,8, gol. 2067, boa. Boa, mantenha o perfil da saída, Dael, sobe 360. Mantenha o perfil 360, gol 2067. Boa tarde, tá 3283. Direção 2778. Controle Salvador, 1, 1, 9, 2, 9. Controle 1, 9, 2, 9, 8, 5542. Azor, eleva com você. Afirmo. Obrigado, com 360 autorizado, com 237. Azor, eleva saída, com 2 controle, com 5542. Com 3283. Pergunta por estranho. Boa tarde. Bom, bom dia, passando de novo, 46 para a semana. Tia, autorizado de colagem na 7, vento 140, 10 nós. Vitor, chama Recife 3325, altera 1251. Altera 251, a principal, não seria? Principal, 3325. 3325, senhor Oscar Vitor, obrigado. Direito 211. 211. Falando da cola do auxiliar, pro sul, não interfere na sua aproximação. Pista 1-0 livre, pouso autorizado. 150 com 10 nós. Ok, visual com tráfego, livre, pouso 1-0, azul 2771. Quilo, Quebec CA, declarado ao 53, a 98, boa. Boa. Romeu Juliette Romeu, esquilo da via pista, reporta Leandro pronto no 7. Esquilo da via pista, reporta Leandro pronto no 7, Romeu Juliette Romeu. Controle Quilo Quebec CA. Quilo Quebec CA. No 10, foi o Groxé, reporta no Paranapá. Controle já prossegue 4500 direto de Siri. A viagem ideal seria 235. Prezado, 4500. Positivo, gratidão. Com atenção aos 4500 da Radial 235 do Salvador. Companhia Leandro Matheus. A esposa da companhia Leandro Matheus, com a senhora principal. Posição. Charlie 402, está saindo para 3. Afirmativo na passagem, a Charlie 402, 2230. Eu vou utilizar o taxi via Índico, os pés da Mulher 2, 895, lembrando 014. Além do taxi, aqui é o Ponteiro da Mulher, chama a Torre, o Índico, o Torre. O Vitor Guilherme 7, passageiro, passareiro, tá na Juliette. É, poderia sentir onde ali? Ah, o passareiro, tá ok, então tá ali. É, passagem, passareiro 230, Juliette, portão remoto no 3. 7, no 3, o 2230. Autorizado, decolagem no 7, vento 1, 5 graus, 10 nós, Romeu e Juliette Romeu. Decolagem, vento 1, 10 nós, Romeu e Juliette Romeu. Ativo, mantém a saída. Obrigado, senhor. Quilo para o passo 3, a prevista 4 Romeu, fica de concentração só. Ok, passo 3, 4 Romeu, azul 27. Salvador, gol 1867. Puxa de acionamento no 7. Eu. Gol 1867, puxa de acionamento. Gol. Onde é? 07. Juliette Romeu, no colo 56, ascensão restrita a 1.000 pés até o farol da barra, liberação do controle. Segue via eleitoral, chama o controle 198, boa. 198, grato, boa tarde, Romeu Juliette Romeu. Lima, aqui o Zulu alinhar e manter no zero. Tango. Romeu Juliette Romeu. Seu nome? Cláudia 97, com curva à direita, via litoral, mantendo 1910, o Romeu Juliette Romeu. Controle Salvador, bom dia, alça cargo 8487, desce para o nível 1, no Uraga. Tudo 8487, na via chegada, desce até o 080. 8487, via chegada mão para o 080, estamos em ativo. O meu Juliette Romeu é corredor axé, confia. Corredor axé, mantendo meio peso, Romeu. Ok, na minha escuta. Muito boa. 98, boa, 408 mais. Eu vou ver o que é pra vocês. Passou, parou da barra. 470. Salvador Azul, 409, passa também o pé de Israel. 4089, boa letra, sobe 340. Letra 340, 409. 12067, chama agora Recife 3325, alterna 1251. 320 voa, ITAP, descenta o 060. ITAP, descenta o 060, 63, tá ligado. Júlio, Julião, meu, quanto ele? Júlio, Julião, meu. Cruzado, sessão 2500. Cruzado, 2500, ao 10, Julião, meu. Olha o Papa Tango Victor, Kilo Delta decolou no zero. Victor, Kilo Delta, sai da água, né? Aguanta o Victor, Kilo Delta. Aqui no Delta. Funções de voo à posição Momo e após direto Serra Bravo, Lima Papá. Matei, Matei. Pode subir também? Pode subir, uma centena. Subiu a centena na torre de Momo, Victor, aqui no Delta. Novamente. Só um coordenação, 3 e meio. Só que você vai. 500 pés, é o tráfego do Mike e Juliette Romeu, ok? Controle, uma boa, Gol no 867, decolando, você escuta? 867, boa, sobe 360, sai da Arco, viu, mano? 360, alguma possibilidade de ir atrás, Arco? Aguarda, não escuta. Hotel Delta, informe sua posição. Hotel Delta está aqui 1:30 afastado do elevador na seta. Está entrando aqui no centro de Salvador, autorizado. Mantém sobre voo de 1 a 2 minutos e após segue para o Itapuã. Autorizado, um instantinho para os pés do Hotel Delta. Vai de 500 acima do terreno, o Hotel Delta. 6320, atingiu 60. 5, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Cargo 8487 na final da 10, igual. Cargo 8487, ajuste 1014, reporta externa, 3 checado. 8487, vai reportar externa. Torre, o Marco Flávio está na papai. Aliás, decolar, 17, vento 150 graus, 089, Mike, com Mike. Através da 2, batendo 1500, passando a 2000. subir para o Salvador? Está passando o Romeu até o Yankee. Oi, Chico, Romeu até o Yankee, 500 para o Salvador, é isso? E 506, Curitiba Salvador, agora está através de 06. Para 2000 transponder. Eu vou te transponder 0133. 0133, mantendo 1500 de corredor. Tá passando pra Sazu, quando tá de situação. Como é que tá no corredor de trem? Afirmo. Tá na chão. Vamos lá. Sem mais o controle. Pronto, siga, meu. Estou recebendo 110, confirme. Negativo, estou a 350. Mantenha 510, mais que você mais. Mais. Ok, controle, agora está 110. E para o hotel Delta, qual a altitude? E o hotel Delta, 150 pés. 150, copiado. 487, solo 14, direita, Laranjus, chamo solo 211. 8487, direita no final 211, obrigado. Valeu. Vai ficar atento, o Sr. Soldado. O Sr. Soldado já está aqui próximo ao antigo aeroclube. Tem uma aeronave à minha direita aqui, às minhas 3 horas, na mesma altura mais ou menos, você só poderia confirmar? Ok, vai ser o braço Tango Índia Bravo, o helicóptero também, estava ciente do seu braço, ok? Ok, ciente. Estou completamente visual, está bem separado. Ok. Tango Índia Bravo, controle. Índia Bravo, controle. Boa. Sou 487, está liberado. Pode chegar o 487, autorizado táxi aqui, para o parte 3. 8487, de aquilo, parte 3. Obrigado. 320, completa o sinal ILS, chama a 3899. 3899, chame a 3, vai obrigado. Vitor, Henrique, Vitor, autorizado para seguir a Oscar na porta, não pode ver. Ajuste-me 13, vento 1 a 40 graus, 10 nós, pouso autorizado no zero. Ok, 40 com 10, autorizado pouso no zero, chama 63, Corre Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Vitor Hotel Delta. Consiga, Vitor Hotel Delta. Passou através do site do Pituaçu para pouso, mata. Cliente, reporta vertical para o Itapó, Vitor Hotel Delta. Porta vertical do farol da porta, Delta. Romeu, Juliette, Romeu, controle. Chamado pra pouso. Tá, vou cruzar aqui na sua frente, tá? Ok. 3-2, foi 3. Ok. Índia, pode ficar na rota, dá 1-0. Vai chamar bem 1-1-8-9-5, tá? 3-2-8-3. 3-2-6-5, que a companhia libera o pote bem índia, autorizado por exportar. Pode confirmar o seu 3-2-1-10, perdão, amigo? Afirmo, assim que a companhia libera o pote via índia, autorizado por exportar táxi, tá? 3-2-1-6. Após a aeronave livrar via índia, autorizado o puxa pro seu 3-2-1-10. Gente, Vitor Hotel Delta, mantém o farol, aguarda a autorização. Para seguir para baixo. Mantém aguardando, Delta. A informação tem um citation aniano para decolagem 97. Gente, Hotel Delta. Os corredores visuais, no 1500 pés. a seguir no pequeno poste 5 milhas à frente. Autorizado decolagem no 7, vento 140 com 10. Autorizado decolagem no 7. Vamos lembrar a altura? 5004, eu acho que pagou. Final da 35, autorizado? Reporta curta para pouso. Final 35, vai reportar curta para pouso, hotel Delta. Xerém 6320, só o hoje o nome. Solo 21, Xerém 6320. Alô, Salvador, boa tarde, Xerém 6320, de bom. Salvador, boa tarde, tá passando pra vida em Quito. Volta 3283. A informação agora à sua direita, que é um helicóptero comprou do Frua Nordeste, não interfere no seu eixo de decolagem. 3283. Elétrico, pilão, na parte direta. Controle 1 normal, decimal 8, cena 5013. Autorizado no 180, vitória da conquista, decola da pista 10 com primeira curva direita, pessoa agora elefa, Afonso Plus. Depois voa direto, vitória da conquista. Contra a saída 198, no transponder 5013, parceiro do 28, obrigado. 7, Natael, Pideve. Sobe 280, na escuta. 280, na escuta, ali. Alô, Juliette, o meu, controle. Para o táxi 32116, com alternada Teresina 0302 de autonomia 164 a bordo. Autorizado táxi em Índio, Pesperzão, 02895, legal no 013 da 3216. 1013 no ajuste 32216, com alternada 1895, bom, bom trabalho. Tu és o 4976, frente da Lima, 170, Paulo Afonso. Azul 4976, Paulo Afonso, 170, agora pista no 0, curva esquerda, saída. Saída Montra, São Nissa, controle 1, no 9, decimal 8, cena 5574. O meu é o Yankee, controle. Puta, controle. Boa rotatória, chama a torre 118, mais bem. 118, mais bem, prato. Lima, que luz, o meu controle. Presença. Põe Recife agora, 1288, alterna. 1260. 288-60, graças a Lima, que luz, o meu. Motor 3283, muito boa tarde. Motor 3630, uma quinta aí, barco. 360 na água. Motor 3283. Uma quilo zoom, voa rotatória. Uma quilo aqui, confirmando, voa rotatória. Afirmativo, voa de rotatória. Ele acha que é bem aqui que não autorizado, rotatória. Trato, também aqui no rotatória. Fala do patrão, ele vai a Monrival, clear down to level 070. Monrival, clear down to 070. 050. 050, Professor Salvador, FNM 1, qual é a sua informação de lá? 141, senhor, identificação dessa até o 110. Estou descendo 110, 141. O Lima Kilex 6 está de volta à pista. Lima Kilex 6 chama a torre 118-95. X-ray. Lima Kilex 6, mantenha o 1500 na porta vertical da rotatória. X-ray. Tem a restrição inferior e posso confirmar aqui, mas creio que seja 3 mil metros. Até 25 milhas do DMS aerador, ok? Tá positivo então, mantém então 6 no teste da compreensão. Ou abriu o próximo teste? Ou até a liberação do controle já mesmo, ok? Acho que cuida do controle já. Tá bom, escolhe no controle então. Muito obrigado, só avisei já pra a gente não causar nenhum transtorno pra vocês. Muito obrigado. Considero o táxi até a bata, faço o backtrack livre na Quebec. Sou solo aos 2:05. Laça, bebê, o Quebec ele vai chamar a torre, em 118-95. Tomate, ok. Tem que estudar no fase clear. Certo, não faz. Vestcão. Quebec ele vai passar a vestcão, doutor. Pelo 3325, alterno no 251, papapá, Vitor, entre Vitor. 3325, 251, Vitor, entre Vitor, papai. Baixa. 50 graus, 10. X-ray, solicito um apoio, se possível, para